Vozes Gaianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Recomendo o lugar de Extremadura para visitar. Badajoz e Cáceres. Mérida. El Valle del Jerte. Guadalupe. Villafranca de los Barros. Extremadura, destino turístico rural por excelencia, esconde multitud de parajes para visitar. Afortunadamente, hemos pasado del dicho Extremadura, la gran desconocida, a Extremadura, encantado de conocerte. Miles de hectáreas de espacios naturales invaden toda nuestra geografía. Un sinfín de localidades rurales guardan tesoros arquitectónicos desconocidos para una gran mayoría, pero que el que los conoce queda prendado de sus encantos. Casas rurales repartidas por toda la región ofrecen multitud de servicios a disposición del cliente. A pesar de ser una región donde la mayoría del turismo que nos visita quiere hacerlo en este tipo de alojamientos, la oferta aún se queda pequeña. Según los últimos datos recogidos por Tor Rural, web del turismo rural líder en España, Extremadura cuenta con aproximadamente 400 casas rurales. Es, junto con Castilla-La Mancha, la región con menos casas rurales por kilómetro cuadrado. Manuel Dorado es propietario de una casa rural en Fuentes de León y nos cuenta el perfil de los clientes que acuden a esta. Es más bien personas de unos 25 años para arriba, de 30 que ya están casados, estables. Lo que quiere es tranquilidad, y esas son las personas que suelen venir. Personas pues tranquilas, que vienen a echar un día en el campo, a disfrutar de lo que ven, visitan las cuevas, disfrutan del paisaje, disfrutan del entorno este, que es maravilloso, y a pasar un fin de semana pues tranquilo y agradable con la familia. No obstante, cada vez hay más empresarios dispuestos a invertir en este negocio, que no solo le hace bien a él, sino también al turismo extremeño. La provincia de Cáceres es la que se lleva la palma por abrumadora mayoría en lo que a casas rurales se refiere. Aproximadamente el 90% de estas se encuentran allí, frente al 10% que están en Badajoz. El municipio extremeño de Navaconcejo es sin lugar a dudas el que mayor apuesta hace por el alojamiento rural. 19 casas forman la oferta turística de esta localidad. El tipo de clientes que busca alojamientos rurales suelen ser padres de familia que quieren pasar una estancia corta y tranquila con ella. Las casas rurales son el destino ideal para parejas que desean hacer una escapada romántica de fin de semana. La gente que vive en la ciudad acude al campo para desconectar del estrés del trabajo y de la rutina del día a día. El otoño es la época del año en que más visitantes hay en este tipo de casas, lo explica Manuel Dorado. Quizás este tiempo sea mejor, hay quizás más demanda en este tiempo, lo que es ahora, el otoño. El otoño creo que es la mejor época. Pescar, hacer rutas de senderismo o visitar pueblos con mucha historia son algunas de las actividades que podemos hacer si visitamos los apacibles rincones que ofrece nuestra tierra. Venga, visítenos y no se arrepentirá. La naturaleza extremeña le está esperando. Voces Gaianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Marisa, a fadista portuguesa que nasceu em Moçambique, mas que vive em Portugal desde os 3 anos. Foi na Moraria, um bairro típico de Lisboa, que terá começado a cantar fado. Marisa faz questão de explicar que foi o fado que a escolheu. Ouça lá, ó Senhor Vinho, é o tema que vamos escutar. Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. faz mal a quem, de julgar ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água, eu penso apago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E é provar o que digo, vamos meu amigo a mais um copinho. Que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem não julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água, eu penso pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal. Vozes Raianas. Recomendo Évora, a nossa bela cidade de museu. O Templo Romano, vulgarmente conhecido como Templo de Ana, a Sé Catedral, a Igreja de São Francisco, Capela dos Ossos, Palácio Dom Manuel e Igreja dos Leis. Évora, pela sua monumentalidade e pela sua gastronomia, é Lançarás. Eu acho que é um ex-libris deste do Alentejo. Uma vez que é uma aldeia que está muito bem conservada e que parou no tempo. Portanto, se quem quiser visitar uma aldeia que parou no século XVI, XVII, acho que vale a pena visitar uma Serás. Olha, eu cá acho que um local bom para visitar o Alentejo seria a Regente de Moçarás. Porque é um local muito histórico, é uma vila medieval e acho que tem uma boa vista virada para um grande empreendimento que é o Alqueva, a barragem de Alqueva. Em termos de localidade, eu se calhar recomendaria Moçarás, porque acho que é muito bonito, tem aquelas casas antigas, tem a sua história, é muito bonito. Évora, primeiro, é património mundial da humanidade. Em termos de história, há muito para conhecer e muito para ver. As potencialidades turísticas do Alentejo são cada vez mais notórias e as estatísticas atestam a importância deste setor para a região. Uma das áreas do turismo que tem contribuído para esses resultados é o turismo no espaço rural. Foi em 1986 que este conceito foi criado em Portugal, através de um decreto-lei, ficando definidas três modalidades: turismo de habitação, turismo rural e agroturismo. Recorde-se que o turismo no espaço rural consiste no conjunto de atividades, serviços de alojamento e animação a turistas e empreendimentos de natureza familiar realizados e prestados mediante remuneração em zonas rurais. Além da ligação às atividades agropecuárias, o turismo rural caracteriza-se também pela valorização do património cultural e natural como elementos da oferta turística no meio rural, tendo em conta a conservação do ambiente natural. Com o intuito de conhecer melhor a realidade do turismo rural no Alentejo, entrevistámos António Lacerda, diretor executivo da Turismo do Alentejo, Agência Regional de Promoção Turística. O Alentejo tem, neste momento, em atividade 166 unidades de turismo em espaço rural, das suas diferentes tipologias, sejam casas de campo, turismo de habitação ou mesmo hotéis rurais. Somos, em número de camas disponíveis, o terceiro destino nacional em termos de oferta. Mas, curiosamente, somos um dos destinos que revela uma atividade mais interessante. Ou seja, as unidades de TER do Alentejo conseguem acolher mais dormidas do que aquelas que se registram noutros destinos nacionais, que até têm um número superior de camas disponíveis. Portanto, é uma situação que nos apraz a registar. Também nos apraz a registar que uma parte substantiva da clientela do turismo espaço rural é já uma clientela estrangeira, sendo, sobretudo, o mercado alemão aquele que mais pontifica em termos de mercados externos para o turismo rural, imediatamente seguido pelo turismo que vem de Espanha, pelos clientes que vêm de Espanha e que estão em crescimento. O Alentejo apresenta-se como um destino turístico procurado não só pelo público nacional, como pelo estrangeiro. O diretor executivo da Turismo do Alentejo explica o que o mercado espanhol procura na região. Eles procuram uma continuação do mercado interno espanhol. entre o Alentejo e as províncias espanholas que nos são limítrofes, seja a Extremadura, seja a Andaluzia, há afinidades, há pontos de referência comuns, há a facilidade da percepção do idioma e há um património, seja natural, seja cultural, de continuidade. Temos realmente razões de sobra para partilhar coisas com a Andaluzia e com a Extremadura. Podemos dizer, para as outras regiões de Espanha, para as outras autonomias espanholas e para o resto da Europa, algo que se pode vir a configurar como um destino conjunto, tendo um atrativo adicional, que é, numa mesma estada, poder cruzar dois países, cruzar duas realidades administrativas e políticas diferentes. António Lacerda destaca também a importância que as parcerias entre o Alentejo e a Extremadura podem assumir nesta área. Eu gostaria de sublinhar que há parcerias reais estabelecidas pelos próprios operadores turísticos numa situação de cross-selling entre Portugal e Espanha, entre produtos e lugares do Alentejo e de Espanha. Sobretudo para os mercados mais longínquos, sejam os mercados do Oriente, do Extremo Oriente, como o Japão, sejam para os mercados da América do Sul e da América do Norte, em concreto para os Estados Unidos, a comercialização que está a ser feita é uma comercialização cruzada, onde os programas normalmente iniciam num dos países, em Madrid ou em Lisboa, cruzam os territórios, os nossos territórios, articulando as cidades de património da humanidade, por exemplo, percorrendo-as, visitando-as e tornando, de facto, este produto extremamente apetecível para esse tipo de mercados. Muita da oferta dos operadores turísticos está feita de forma articulada, cruzando, de facto, o que é em Espanha e o que é em Portugal. Isso é um registro que importa salientar, porque as parcerias também se fazem entre atores privados. As parcerias não têm que ser necessariamente só ou entre atores públicos ou motivadas por estes. O mercado tem conduzido a essa aproximação e os grandes operadores internacionais perceberam esta oportunidade e estão a trabalhar nessa dimensão. Também ao nível das parcerias mais institucionais, seja no quadro de ações conjuntas que foram candidatadas, por exemplo, linhas de apoio comunitário como o Interreg, há uma tradição de articulação entre os dois lados da fronteira. Há comunidades de interesses, onde partilha o Baixo Alentejo com a Andaluzia, onde partilha o Alentejo Central e Norte Alentejano com a Extremadura, e, portanto, penso que são parcerias que estabelecem por objetivos em cenários de especial oportunidade e que convirá sempre prosseguir. De norte a sul do Alentejo, passando pelo litoral, são inúmeras as opções para quem quer deixar-se envolver pela imensidão desta paisagem. Voces Rayanas. Volvemos con Bebe. En su primer disco todos los temas eran reivindicativos y de denuncia social. Ella es una canción en defensa de las mujeres y de sus derechos. Lo escuchamos. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores. Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar Agenda Voces Rayanas. Acho que é um património cultural muito grande, embora não seja muito conhecido dos portugueses. Há várias aldeias e vilas espanholas que têm muitos castelos, têm um património cultural muito grande e muito, muito, muito bem conservado. Bom, eu não conheço assim muito bem Extremadura, mas sei lá, eu gosto, por exemplo, de visitar Olivença, acho que tem muito a ver com os portugueses. E também gosto muito de visitar Badajoz por causa dos caramelos. Olha, Extremadura, se calhar, partia para a paisagem, porque ao sair do meu país e ver aqueles campos e aquelas regiões todas tão bem aproveitadas, tão bem cultivadas, isso desperta-me um particular interesse. Mérida e Badajoz, mas obviamente que Mérida é uma cidade muito bonita e é muito parecida também com Évora. Raramente vou à Extremadura. Já tive que recorrer à medicina lá e obrigatoriamente fui lá por esse motivo. E outras vezes para ir às compras, nada mais. Portela é cada vez mais a capital do montado. Se no dia-a-dia se nota uma cada vez maior aposta nos produtos do montado, de sexta-feira, dia 27, até ao próximo dia 1 de dezembro, estes produtos e a Vila de Portel vão estar no centro das atenções, com a realização da 10ª Feira do Montado, um certame onde os colóquios vão estar em destaque pela qualidade e diversidade, mas onde a cultura, a economia da região, a animação e o convívio vão marcar presença significativa. Norberto Patinho, presidente da Câmara Municipal de Portel, deixa-nos aqui o convite para visitar o certame. Esta feira do montado, esta 10ª edição, tem, portanto, tem-nos ocupado no sentido de fazermos dela, portanto, uma feira o nível daquilo que foram as últimas edições e que foram as 9 edições anteriores. É uma responsabilidade grande para nós mantermos o nível que levamos à feira, fazendo dela, portanto, uma feira de estatuto regional, uma das melhores feiras regionais, e que temos a obrigação de manter no quadro das grandes feiras do sul do país. Por isso, estamos a preparar uma feira no sentido de recebermos todos da melhor forma. Os expositores, dando-lhes condições para aqui exporem todos os produtos relacionados com o montado, que vão desde a cortiça, o mel, os enchidos, os queijos, os doces, o artesanato, também o azeite, que aqui vai estar, e o vinho. Portanto, um sem número de produtos de qualidade da nossa Alentejo vão estar aqui presentes na feira do montado. Mas também porque nós queremos cada vez receber melhor os muitos, cada vez também o maior número que nos visitam, tentamos ter uma animação constante, portanto um espaço com restaurantes capazes de responder às necessidades dos que nos visitam, e uma animação que vai desde a animação no momento de refeições, com grupos corais, com filarmónicas, com grupos de música popular, e turmas académicas também num dos dias, e também espetáculos à noite diversificados que procuram atingir e dar resposta aos variedíssimos gostos musicais. Começamos já na sexta-feira com um grande espetáculo com Jorge Palma. No sábado é a vez de uma banda local que são os NGB e os Táxi, portanto o regresso dos Táxi aqui nos grandes concertos, que vão com certeza animar aqui a noite de sábado. O domingo é o Noite do Fado, onde vamos ter aqui o Rodrigo, o Vicente da Câmara, o Zé da Câmara, a Margarida Bessa, portanto um número significativo, julgo que 7 ou 8 fadistas vão estar aqui a animar esta noite. Segunda-feira é a Noite de Portel, uma tradicional Noite de Portel em que os artistas da terra, portanto, também nos proporcionam uma noite muito, muito, muito agradável. E a última noite, a noite de 1 de dezembro, vai ser encerrada com um espetáculo do Quim Barreiros, que com certeza animará e deixará esta feira, portanto, com da melhor forma, com muita animação e com o desejo já da 11ª feira. Pronto, é isto, ao fim e ao cabo, é uma feira que é organizada também para todos aqueles que nos visitam e que queremos receber da melhor forma, e por isso também aproveito esta oportunidade para lançar aqui um convite a todos os ouvintes para este período de 27 de novembro, a próxima sexta-feira, a 1 de dezembro, ser um tempo de visita à Portela, um tempo de passagem por Portela, concretizar connosco, porque nós aqui estamos a tentar fazer o melhor para receber todos da melhor forma. E estou convencido que isso vai acontecer, e o tempo perdido, o tempo ganho com uma vinda a Portel neste fim de semana, certamente será muito agradável para aqueles que tiverem, portanto, a vontade de reagir a este convite e a este desafio. Vozes Raianas. Que cre que buscan los turistas cuando vienen a Extremadura? Su monumento histórico, su gastronomía y su folclore. La chacina. Sus paisajes de dehesa. Pues yo creo que principalmente vienen por el comercio. Por la gastronomía, el jamón de pata negra. La ciudad de Badajoz acoge la 20ª edición de la Feria Hispano-Portuguesa. Del 26 al 29 de noviembre se conmemorará el 20 aniversario de esta exposición que viene celebrándose ininterrumpidamente desde el año 1989. Feisport es la muestra multisectorial que anualmente reúne lo más destacado de los mercados español y portugués. El carácter transfronterizo la convierte en un punto de encuentro único y singular que durante 4 días fomenta las relaciones comerciales, culturales y tradiciones. A pesar de la crisis por todos conocida, esta edición de la feria no ha visto mermado el número de expositores. Lo explica el concejal delegado de IFEBA, Germán López Iglesias. Yo creo que vamos a tener una feria muy completa, muy densa, van a estar representados todos los sectores y afortunadamente todavía no podemos decir que la crisis en el sector de la institución ferial no haya afectado. No cabe duda que todo cuesta trabajo, es dificultoso, pero al fin y a la postre vamos a tener una feria muy completa. Miles de personas acuden cada año a Feisport desde ambos lados de la raya. Empresas e instituciones montan sus stands con el fin de promocionar sus productos y destinos turísticos. López Iglesias les hace una invitación para que acudan a Feisport. Yo desde aquí invito tanto a los españoles como a los portugueses y sobre todo los que les escuchan a ustedes, pues que vayan a la feria. Yo creo que no sé, no les va a apetecer, les va a gustar y por supuesto van a aprender algo que si no lo han visto nunca. Entre 4 e 6 de dezembro, Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, volta a ser a capital da doçaria conventual e palaciana. Doceiras e doceiros, oriundos de vários pontos de Portugal, participam nesta que é a 10ª edição da mostra, organizada pela autarquia de Viana do Alentejo e que pretende valorizar os doces conventuais e palacianos, herdados de um povo que deixou marcas na cultura do concelho. Badajoz celebra una nueva edición de la Feria de la Tapa. Un total de 27 restaurantes y tabernas del casco antiguo de Badajoz participarán hasta el 29 de noviembre en la 7ª Feria de la Tapa. Los participantes en el certamen ofrecerán una tapa estrella con la que optan al premio a la mejor tapa. Esta no viene, como en otras ediciones, acompañada de un vino cerveza, aunque el precio se mantiene en 1,50 €. Aún estás a tiempo de acudir a esta cita que cada otoño congrega multitud de pacenses. Em Évora, a Fundação Eugênio de Almeida promove no fim de semana de 12 e 13 de dezembro o intercâmbio Euroativos. A iniciativa, em parceria com a Fundação Cidadania, destina-se a jovens tremenhos e alentejanos com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos e que tenham interesse em debater assuntos relacionados com a temática Europa. Blackberry Smoke actúa el 14 de diciembre en Cáceres. La Sala Lobola acogerá un concierto de esta banda norteamericana. Con más de 1 millón de visitas en su MySpace, están pegando fuerte a lo largo y ancho de Estados Unidos, girando junto a nombres de la talla de The Black Crowes o ZZ Top. El evento dará comienzo a las 20 horas y el precio de la entrada es de 18 euros. A Associação Eborai Música promove o 5º ciclo de concertos Música no Inverno. A iniciativa tem lugar no Convento dos Comédios em Évora e pretende apresentar uma nova visão sobre a música tradicional portuguesa. Dia 5 de dezembro, às 6 da tarde, atua o Quarteto Lopes Graça e Olga Prats com Canto de Amor e Morte. Também sábado, dia 12 de dezembro, às 6 da tarde, o Corpo Polifónico Eborai Música, dirigido por Pedro Teixeira, apresenta-se em Concerto de Natal. Antonio Orozco actuará el 12 de diciembre en Mérida. El artista catalán presenta su 5º trabajo en el pabellón de la institución ferial emeritense. Renovatio es el título del álbum que ha sido producido por Xavi Pérez y Javier Limón y será presentado en una intensa gira en la que recorrerá los teatros, auditorios y pabellones más importantes de las principales ciudades del país. Las entradas se pueden adquirir en taquilla o en los puntos de venta habituales por internet. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. A Cantar Portel, Conselho Alentejano, onde decorre a Feira do Montado, Grupo Coral Cantares Regionais de Portel. Para ouvir o tema, Romana. Pois nasce todo día. Oh, hermana, hermana, hermana. Ay, Santina, ay, Santina, ay, Santina. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Macaco es el nombre de un cantante barcelonés comprometido con la sociedad y con las causas justas. Puerto Presente es la canción que da nombre al disco, un tema que no por ser pegadizo deja de atraernos e imbuirnos en el mundo de Macaco. Presente, Puerto Presente. Encajoncillos de papel, el mañana. amigo. Como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. A segunda edição Vozes Raianas está prestes a chegar ao fim. Marcamos novo encontro em data a anunciar durante o próximo mês de dezembro. Antes de decirles adiós, nos gustaría hacer referencia a todas las personas que han participado en esta edición. Manuel Araña, Marina Pardal, Noelia Barradas, Pedro Trinidad de Sena y Maribel Muñoz, de Diario du Sul, Radio Telefonía del Alentejo, y Daniel Martín y Macarena Parejo, de Onda Campus. José Ignacio, un nuevo encuentro en la Extremadura. Muy bien, María Luisa, y en el Alentejo también. Voces Raianas. O Programa de Cooperação Transfronteiriça Bilingue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Raianas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Raianas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue, com a apresentação de Maria Luísa Silva e José Inácio. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com.